what you're thinking. I can free your sensuality. No one's ever tortured you with pleasure. Deception, lighting up the underlying girl. Oh! Stand up and shout! Stand up, stand up and let it out. Stand up and shout! Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. E eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana tem como temática bandas que contam com números no seu nome. E vamos iniciar com os espanhóis 91 Sweet. E do álbum Times They Change, segundo álbum da banda, vamos ficar com a música Another Reason. Para vocês, 91 Sweet, Another Reason. This is a song about E após 91 Sweet, ficamos com os Too Bad. E do álbum Aiming High, ficamos com a música Do It Right. Terminamos esta primeira sequência com os 360. E do álbum Number True Stories, ficamos com a música Lonely. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter quatro bandas recentes com um som moderno, que faz uma mistura entre hard rock, entre o moderno stoner e também com o clássico southern rock. E vamos iniciar com os Nine Lives and Counting. E do álbum Beautiful Distraction, vamos ficar com a música Seas of Unknown. Para vocês, Nine Lives and Counting, Seas of Unknown. We'll never reach the love, blame. enough to keep me from stealing. Heaven knows the pain that I'm feeling deep inside. Come back home. Do you wanna be friends again? Now that we've reached the end.

47 dead before the sunrise. Light the match, never knew their names. They're lining up the bodies, you're running for your life, yeah. Set the fire now. Anywhere you run, the flames are gonna swallow you. You set the fire now. Anywhere you turn, the wind blows miasma smoke. You set the fire now. Anywhere you run, the flames are gonna swallow you. You set the fire now. E nesta sequência, com um som mais pesado e moderno, após Nine Lives and Counting, ficamos com os 7 Day Binge. E do álbum 7 Day Binge, ficamos com a música End of the Road. Continuamos com os 7 Mazes, e do álbum Stronger in the End, ficamos com a música A World Beyond, e terminamos com os 9 Long Lives. E do álbum Southern Roots, ficamos com a música Tough Guy. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais hard and heavy. E vamos iniciar com os suecos 220 Volt. E do álbum Mind Over Muscle, ficamos com a música Power Games. Para vocês, 220 Volt, Power Games. E após 220 Volt, ficamos com os 18 Names, e do álbum Armed and Ready, ficamos com a música The Dark. E terminamos esta sequência com uma música ao vivo de uma banda japonesa. E do álbum Live Act, dos 44 Magnum, ficamos com a música Lockout. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com 70 Proof, e do álbum Rock and Roll Will Never Die, vamos ficar com a música Goodbye. Para vocês, 70 Proof, Goodbye. Don't be afraid of the dark. Standing here on a corner, on a cold and rainy night, I was cruising down the highway, but I can't see the light. My best friend died so very young in a war who had no end. There will be peace when he is gone. He will not be forsaken. And after all these times I feel so insecure. As the radio plays a forgotten song, let death bless me with you. It's time to say goodbye. Swirling clouds and violet haze. Someday we stand together. Blossom and flowers brightly blaze. The air was full of sounds. I never thought I'd lose you, but now you're not alone. At last, my friend, you rest in peace, not far away from me. But nothing's gonna last forever, even in my darkest fears. And after all

Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após 70 Proof, ficamos com os 707 e do álbum Mega Force, ficamos com a música Heartbeat. Terminamos esta sequência de baladas com os 7th Heaven e do álbum USA UK, ficamos com a música Take Me Back. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que têm vocais femininos. E vamos iniciar com a banda 911 e do álbum Time Will Tell vamos ficar com a música A Memory. Para vocês, 911, A Memory. Cause the seed that you sow has

e nesta sequência com bandas com vozes femininas. Após 911, ficamos com os 1000 Pleasures. E do álbum 1000 Pleasures, ficamos com a música Go Away. E terminamos esta sequência com os 1994. E do álbum 1994, ficamos com a música Read Up. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com os 101 South. E do primeiro álbum da banda, o álbum homónimo 101 South, vamos ficar com a música Freeway Ride. Para vocês, 101 South, Freeway Ride. E após 101 South, ficamos com os Three Wishes. E do álbum In Your Eyes, ficamos com a música Two Young Hearts. E terminamos esta sequência com os First Avenue. E do álbum Daily Battle, ficamos com a música Ready For You. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas com um som mais rock and roll, com um hard rock mais swingado, mais com influência do rock and roll, mais ao estilo de Motorhead. E vamos iniciar esta sequência com os 13 Saints e do álbum To The Floor, vamos ficar com a música Love It Off. Para vocês, 13 Saints, Love It Off. Everywhere you look. este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência, com um som com mais punch, após 13 Saints, ficamos com os 77 e do álbum Bright Gloom, ficamos com a música It's Near. E vamos agora para uma nova sequência e do álbum Never Far dos 2020 Blind, vamos ficar com a música Do I. Para vocês, 2020 Blind, Do I. Kiss her lips. E após 2020 Blind, quem nos aparece são os 9.0. E do álbum Too Far Gone, ficamos com a música Gypsy Queen. E terminamos esta sequência com os 48 Crash. E do álbum Some Like It Hot, ficamos com a música Madeline. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um hard rock mais pesado. E vamos iniciar a sequência com os 54 Nailhead. E do álbum The Electric Church of Rock and Roll, vamos ficar com a música Wings of Valhalla. Para vocês, 54 Nailhead, Wings of Valhalla.

Após 54 Nailhead, ficamos com os 27 North. E do álbum Strike While the Iron's Hot, ficamos com a música Hear Me Call. E terminamos esta sequência mais hard and heavy com os 21 Guns. E do álbum Demolition, ficamos com a música Greed. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar com uma sequência de baladas. E vamos iniciar esta sequência com os 1927. E do álbum Ish, vamos ficar com a música Compulsory Hero. Para vocês, 1927, Compulsory Hero. Remember the times when we were Everybody had to be a hero, get one in the heart. Night would fall and we'd call a truce, no go. Years went by, we were average guys playing life by rule of thumb, till a man came on the TV talking about war like we wanted one. He said, everybody line up, backs to the wall, till your numbers grow. You've gotta go and be a times I pushed too far. I maybe overstepped the mark. But how am I supposed to know? A brother. e é com 38 Special, Rebel to Rebel, uma das mais belas baladas da banda, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os 1927 e do álbum Ish. Ficamos com a música Compulsory Hero. Continuamos com os 7 Hard Years e do álbum Stories We Tell. Ficamos com a bela balada Driving Me Crazy. E terminamos com 38 Special e a música Rebel to Rebel. Música retirada do álbum Bone Against Steel, álbum de 1991. E esta música, Rebel to Rebel, é dedicada por Donnie Van Zandt ao seu falecido irmão, Ronnie Van Zandt, o eterno vocalista da banda Lynyrd Skynyrd. E é com 38 Special que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos também um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! Preacher.